Nosso tema de hoje é exemplificação da boa vontade. A gente fala tanto de boa vontade, né? De termos boa vontade. Só para a gente conceituar, a palavra vontade, ela significa força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo. Então, quando temos vontade, nós estamos sentindo essa força surgir em nós para um fim determinado, para atingir os nossos desejos, e aí também a gente vai depois comentar um pouco sobre isso, é o nosso ânimo, determinação ou escolha. Vontade também é uma palavra que se fala muito, se usa muito em vários momentos. Então se fala, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu tenho força de vontade para conseguir superar um desafio, uma situação, seja ela em que nível for. A gente precisa ter essa força de vontade, é o primeiro passo. E nós usamos o contrário também, a falta de vontade. Então, eu não tenho vontade, eu estou sem vontade, eu não tenho força de vontade para conseguir lidar com tal situação. Precisaria aprofundar individualmente isso para poder entender o que leva a essas posturas. A vontade, ela tem como filtro o que é correto, o que é necessário e o que deve ser feito, o dever. Mesmo que a gente às vezes pense em alguns exemplos que não se enquadrem nisso. Mas, enfim, a gente vai falando e vai tentando clarear. Numa palavra citada nesse conceito, ele fala em atingir os desejos. E o desejo é aquele pulso mental que surge na gente como uma busca de satisfação. A canalização dele, ela é diferente, mas sempre é uma busca de satisfação de alguma necessidade que nós estamos manifestando. O desejo, ele é infinito. Se nós formos dar vazão a ele, a submeter a nossa vontade à satisfação deles, a gente não para nunca. A gente tem exemplos no nosso dia a dia, em nós mesmos, que são as compulsões. Então, uma coisa sempre atrás da outra, uma necessidade surgindo atrás da outra, nunca existe uma satisfação plena, porque sempre vem uma coisa nova. Então, o desejo, ele surge do nosso eu, mas um eu ainda desequilibrado, o nosso ego, que quer apenas essa satisfação. E aí vem a boa vontade, que já é bem à frente de tudo isso. Atitude favorável em relação a alguém. Vê que a vontade é uma satisfação, é uma força, como diz, né, interna, de plena do indivíduo. E a boa vontade já foca fora. Ela já leva para além. Atitude favorável em relação a alguém. Benefício, favor, auxílio, compaixão, que são alguns, vamos dizer, sinônimos de boa vontade. Também se usa esse termo para designar quando se faz uma coisa como que movida pelo sentimento. Eu fiz aquilo de boa vontade, eu fiz aquilo de bom coração. Ou seja, eu não pensei em mim, eu pensei para quem eu estava fazendo. É dessa forma que se usa o termo, a boa vontade. Então, a palavra boa na frente do termo até é bem interessante sobre isso. O filósofo Immanuel Kant, que viveu no século XVIII, ele disse que a boa vontade é a coisa mais importante porque ela vem submetida ao dever. E o dever a gente sabe que é fazer o que tem que ser feito, sem rodeios. Não é o que eu quero, é o que deve. Então, a boa vontade ela vai nisso, vai nesse sentido. E ele percebeu e transformou isso nessas palavras. Através do nosso estado consciente, a gente consegue fazer essa separação do que deve e do que eu não devo. Porque quando nós não estamos conscientes, a gente acaba dando essa vazão ao desejo. Então é sempre o eu. Ah, o outro é o outro. Eu vou sempre tentar primeiro a mim mesmo. Quando a gente começa a ampliar, ou a gente começa a estar consciente no momento da situação, nós temos, como diz lá no primeiro conceito, a escolha. Escolher o que é certo. E aí pesa, então, a consciência. A gente diz assim, não, mas eu não posso não fazer, porque eu tenho o mínimo de entendimento para saber o que eu preciso fazer. Boa vontade é estarmos dispostos a aquilo, seja lá o que for. Mas é uma predisposição que nós nos colocamos, estarmos abertos a alguma coisa. Porque muitas vezes, quando nós estamos só focados no eu, a gente nem percebe o que está acontecendo, a necessidade alheia. Então a gente nem tem esse impulso de fazer alguma coisa para outra pessoa. Então estar aberto é estar olhando o externo, não o interno. Quando eu digo interno, não é o íntimo, mas é o eu, né? Essa é a diferenciação. Então, é estar acessível para poder perceber as necessidades que os outros têm e que são muito semelhantes sempre às minhas. Aquela satisfação de necessidades primárias para depois poderem partir para outras. Boa vontade gera boas ações, esse impulso, ele te move a fazer coisas boas, boas ações, então. Ensinamento, através do exemplo, porque aquele que recebe, ele está percebendo de forma diferente daquele que faz. Aquele que precisa, ele vê a atitude e ele aprende com isso. É uma cadeia, como se diz, ou uma corrente de elos, onde um está interligado ao outro. Então, é só pensar nas coisas que nós fazemos, como nós aprendemos elas, se não foi através dos exemplos recebidos. Começa lá dentro de casa e a gente começa a espalhar, começa a abrir esse nosso convívio social nos ambientes em que a gente vive e a gente vai aprendendo. A gente não aprende as coisas erradas, a gente faz porque queremos. As coisas certas, elas são observadas e manifestadas através do ensinamento. Então, a exemplificação, ela vem através disso. Boa vontade, boas ações e ensinamento através disso que se faz. E isso gera mudança, mas mudança principalmente em quem executa. Quem consegue aprender, muda-se dentro. Quem consegue fazer, muda-se dentro também. E é isso que nós precisamos. Pequenas práticas, pequenas ações para transformar aquilo que realmente nós somos. E para fazer isso, é extremamente necessário que nós estejamos conscientes para poder controlar esses nossos desejos que surgem. Porque senão nós ficamos presos a isso no dia a dia. É só nós olharmos o que nós fizemos ontem, por exemplo. Tarefas, tarefas, tarefas. Algumas obrigatórias e outras muitas de satisfação individual. Então, falta, às vezes, estar um pouco mais aberto a tudo que está acontecendo ao nosso redor para que vejamos as oportunidades ou as necessidades, a gente pode colocar assim, né? Que a gente possa ver as necessidades, que existem muitas. Às vezes, não precisa alguém pedir alguma coisa, é perceber que ali existe. E eu não falo da rua, às vezes é dentro de casa, é do nosso lado, no convívio ali diário, que às vezes pode estar acontecendo alguma coisa e a gente não está nem percebendo. Pode estar havendo um número grande de necessidades ocorrendo e a gente não consegue perceber, porque estamos fechados em nós mesmos. Então, que a gente possa lembrar de tudo que a gente já recebeu, se dar conta, às vezes não é nem lembrar, é poder se dar conta de tanta coisa que já aconteceu conosco, porque esse ato, ele sobe, ele vem aqui para a nossa mente, para o nosso estado consciente, e automaticamente ele vai se perpetuar, porque ele vai começar a ver ao nosso redor essas oportunidades ou necessidades que surgem.